Olá, mocinhas, mocinhos, moçolas e rapagões. Bem-vindos a mais um podcast da Resistência Retro Gamer. Hoje estamos aqui reunidos aqui porque estamos acendendo uma velhinha de um aninho de aniversário. Olha só, hein? Feliz aniversário pra nós. E pra comemorar aqui, estou com meu amigo barbudo que muito tempo não aparece, o Demolei. E aí, pessoal? Tô de volta. Quem é vivo sempre aparece. E aquele que nos acompanhou aqui também por bastante tempo, nosso amigo especialista, colecionador e construtor distante, com a gente. E aí, pessoal, ser retro é preciso. E aquele aqui que é o cara, colecionando Neo Geo, Nintendo Switch e ainda tem tempo e dinheiro pra poder alimentar as crianças, o Lelis. Primeiro, as crianças, não, você tá colocando mais filho na minha lista aí, só um já tá bom. Ué, cara, o Neo Geo é um filho, cara, e caro. Os videogames tudo é seus filhos, vai. Pode ser, por essa ótica é verdade. Mas vamos lá, a única coisa que não é velha aqui é o podcast, né, que tá fazendo o ano. Do resto, os joguinhos e... Isso é tudo velho. E nós é tudo velho. Então vambora, vamos continuar com esse papo aqui, com essa bagaça, e falar de nós mesmos, o podcast. Então é isso aí, agora o Demolei, puxa aí essa porra de missão, essas porra aí, que eu não olhava essa porra aí. Puxa aí, que é contigo agora, filho. Primeiro que você tá aí, trabalha. Tá bom. Então, a gente começou o podcast há um ano atrás. A ideia era basicamente compartilhar o conhecimento, o pouco conhecimento que a gente tem sobre videogame antigo, né? Começou de um grupo de Telegram que é formado por gente que já fazia parte de um fórum de internet, né? Quem conhece o fórum SegaNet também, de outros fóruns. E é basicamente isso. A gente vê hoje que tem muita gente, tem muita molecada que tem canal no YouTube, tem canais em outras mídias que falam sobre videogame novo, falam sobre videogame antigo, só que o que a gente vê, o que eu vejo principalmente, é gente falando sem propriedade no assunto. Eu vejo muito moleque que tem 14 anos, 13 anos, querendo falar de Nintendinho, querendo falar de Mega Drive, querendo falar de Super Nintendo. E são pessoas que não viveram aquela época. Então, a gente que conheceu jogos de 16-bit, de 8-bit, ou de Atari, ou Odyssey, o que for, conheceu por emulação ou conheceu pelo próprio YouTube. E a gente vê essas pessoas falando muita besteira, fala coisa que não tem nada a ver, pega informação de sites que não tem credibilidade nenhuma. Então, eu senti essa necessidade de jogar essa ideia pro pessoal, pra ver se o pessoal abraçava, e o pessoal, felizmente, abraçou, de a gente se reunir e começar a criar conteúdo pra gente que precisa e pra gente que quer ver realmente, quer conhecer um pouco mais. E pra nós mesmos podemos armazenar esse conhecimento de alguma forma e compartilhar com quem gosta, né, de videogame antigo. Então, assim, não é um projeto meu, de forma nenhuma. Desde o começo, quando eu joguei a ideia do podcast, eu sempre falei pro pessoal, o podcast é nosso. Tanto é que teve muitas edições do podcast que eu não pude participar por obrigações pessoais, por coisas da faculdade e tudo mais. E mesmo assim, o pessoal sempre tocou pra frente, sempre participou, sempre gravou, até fizeram edição sem mim também. Mas essa que é o negócio bom da parada, que o podcast funciona, tá todo mundo empenhado a fazer, a compartilhar esse conhecimento. É totalmente sem fins lucrativos, é somente pelo prazer de compartilhar o que a gente sabe, o que a gente viveu. Olha, eu apoiei a ideia, né? Topei participar, porque realmente hoje em dia é difícil você ver um canal, uma mídia falando sobre os jogos antigos e a gente se sentir situado nesse conteúdo, né? Então a gente sentiu a necessidade de fazer um conteúdo em que a gente se sinta à vontade para falar de coisa que a gente viveu, de experiências, e com isso encontrar outras pessoas aí, né, ouvintes que têm o mesmo interesse, né, que viveram ou não a mesma época, né? Mas eu via a necessidade de fazer isso, porque realmente não é fácil você conversar sobre uma época que nem todo mundo tá apto, tem interesse em conversar. E, poxa, os retro games estão na minha vida, né, há muito tempo, e eu gosto muito de falar sobre isso, discutir sobre a época, ver o que foi feito de errado, qual foi o bom legado, entendeu? Então, nada melhor do que juntar um pessoal que pensa igual e pôr a conversa pra rolar. O meu interesse foi esse. Legal. Bom, eu acho que a gente e o Demolei sintetizaram muito bem a proposta do podcast, né? Tudo nasceu aí de um fórum de internet e depois, como tudo foi migrando para aplicativos de chat no celular, a gente se converteu aí para um grupo de Telegram. E o podcast, eu penso que ele também foi uma ferramenta que a gente encontrou para, de certa forma, catalogar as ideias e catalogar os assuntos e conseguir compartilhar um pouco de conhecimento que cada um tem de alguma plataforma ou de alguma tecnologia ou de alguma novidade, entre aspas, aí, né? Porque é até engraçado a gente falar um pouco sobre isso, novidade de retrogame. Mas eu acho que todos que estão aqui e todo mundo que ouve podcast e que curte retrogame, acho que isso que é legal também do retrogame, né? Você ter novidades em um mundo de coisas antigas. Então, por exemplo, eu que não tive tanto contato assim com o Mega Drive, por exemplo, na geração 16-bits, aprendi com essa galera aqui muita coisa sobre Mega Drive, porque eu não tive contato com Mega Drive, então, mas, por exemplo, tive contato com outras plataformas, porque eu, né, naquela época a gente não tinha facilidade de hoje em dia, naquela época a gente meio que tinha que escolher alguma coisa para jogar e era aquilo, eventualmente dois jogos no máximo por vez. Então acho que é legal a gente ter chego, né, vocês todos também terem chego aí em um ano de podcast. Vale lembrar, eu acho que o Lu, o Rubinho, o Mega, que sempre estão presentes nos casts e, cara, parabéns. Com certeza é uma marca bem bacana e que outros anos venham pela frente. Só pegando um gancho aí do que tu falou, que tá descobrindo muita coisa ainda no Mega Drive, eu faço só um adendo a isso aí. Eu fui uma pessoa que jogou muito Mega Drive na época, e eu continuo descobrindo muita coisa sobre Mega Drive ainda hoje, justamente por essa questão que tu falou. Antigamente a gente não tinha acesso a muita coisa. Hoje, com o advento de emulação, de Everdrive, e de você poder adquirir itens de pessoas que estão do outro lado do mundo, é muito mais fácil você conhecer, realmente ter acesso às coisas novas, né? Então tem muito jogo que hoje eu ainda estou descobrindo o Mega Drive, ainda estou procurando coisas novas, descobrindo jogo novo. E novidade sempre tem, né? Tem o Paprium aí que a gente está esperando, sempre tem um joguinho ou outro novo que está aparecendo aí, não só para o Mega Drive, mas para as outras plataformas também. Então novidade sempre tem, conteúdo sempre tem, né? Então, até para fazer piada com o Paprium, né? O assunto não vai faltar, não. Então, já foram citados aí alguns motivos, né? Só falar, poxa, pode parecer até um pouco prepotente o pessoal falar, tem muitas pessoas falando sobre retrogame hoje, né? Por conta do YouTube, porque o YouTube, um tempo pra cá, né? Como ficou fama, virou popular ser youtuber, né? O cara via pessoas falando sobre jogos antigos e falaram, vou fazer também, né? Vou falar também. Até pela facilidade, o cara pode ter um emulador ali, né, rodar e gravar, e só que é muito difícil, que nem, por exemplo, eu falar da ditadura, eu era um feto, né, pra ditadura. É muito difícil eu falar de uma época que eu não vivi. Então você vê muitas pessoas falando, o cara até tem um bom coração, a pessoa tenta falar daquilo até com uma certa honestidade, mas não tem, vou dizer, propriedade, porque é muito difícil falar de uma coisa que você não viveu no contexto da época que ele foi criado, com tudo em volta que acontecia, né? Sem aquele peso daquela experiência onde aquilo ali era novidade na época. Falar hoje, quando você já jogou, viu milhões de coisas, anos, décadas depois, é um pouco complicado. Não é impossível, mas é mais complicado. E outra coisa que o podcast, na verdade, pelo menos pra mim, é só uma desculpa de reunir a galera e conversar, né? Trocar ideia. Porque falar de videogame, ainda mais nos tempos atuais, né? Que todo mundo aí tá lutando, vamos dizer assim, para sobreviver. Mas aqui no Brasil, né? O cara tem que trabalhar, o cara às vezes tem uma jornada dupla de trabalho. Quando ele não tá trabalhando, ele tá estudando. Quando não tá estudando, ele tá cuidando da família. Todo mundo tem aqui uma certa idade que, né, tem responsabilidade, né? E aqui tá de bobeira pra ficar jogando videogame a hora que quer. Então, o bom do podcast também que surgiu pra gente, além de falar nossas experiências, falar de assunto que a gente gosta, serviu pra reunir a galera, né, cara? Que é sempre muito bom. É, eu concordo. Sim, esse também foi o motivo pelo qual a gente optou pela mídia podcast. Porque todos nós temos nossas obrigações, todos nós somos adultos. E tem muita coisa para fazer, então não é todo mundo que vai ter tempo de parar e ficar olhando para uma tela durante meia hora, 40 minutos, uma hora ou mais de uma hora para estar ouvindo algum tipo de assunto específico. Então o podcast nos dá essa liberdade de você poder pegar, botar no celular e ouvir enquanto você está no carro, ouvir enquanto está no trabalho, enquanto está correndo, ou levando o cachorro para passear, fazendo qualquer coisa. Então a mídia podcast nos dá essa liberdade, literalmente falando assim, de poder ouvir onde quiser, na hora que quiser, sem precisar necessariamente tomar o nosso tempo, né? Então é por isso que a gente optou pela mídia podcast e não por um canal no YouTube, como muita gente já me perguntou. Ah, por que não faz canal no YouTube? Por que não faz videocast, como muita gente faz? Não. A ideia é que a pessoa possa ouvir mesmo se ela estiver ocupada, né? Não vai tomar tempo de ninguém, mesmo que a pessoa passe uma hora e pouco ouvindo o podcast inteiro. É, eu ia falar que eu concordo com o Byron, porque realmente você juntar uma galerinha legal para falar sobre um assunto comum é muito difícil, mas, né, falar sobre games é nos dá a chance, né, de compartilhar experiências, de relembrar um tempo que todos viveram, e isso aí é o que é o mais legal, assim, na minha opinião, do podcast. É falar sobre games sempre é muito bom, né? E eu acho que tem um fator bem, bem interessante com relação ao mundo retro, e aí, retro, né? Não vamos segregar aqui só por videogame, é que é a questão nostálgica. E sempre que você escuta a gente que gosta de retro game, que gosta de videogame, escuta alguma coisa que remete ao passado, e eu acho que é essa questão de descobrir, eu não tive a oportunidade de escutar o cast de tecnologia para upscale, né, que vocês falaram de Framemeister, falaram de algumas formas de você obter boas, sim, imagens. Podcast de telas e cabos. Isso. É um tipo de assunto que é muito legal, cara, porque você escuta isso no cast, e pelo menos eu, assim, tem coisas que eu até anoto, falo, meu Deus, esse daqui depois eu vou ter que pesquisar, sabe? Dá essa... Vou ter que conferir, né? É uma coisa interessante. Isso. Poxa, eu tava querendo saber disso um tempo atrás e acabei esquecendo. E tem até jogo, que às vezes o pessoal fala assim, pô, tô jogando tal coisa, e tem tal jogo. Fala, meu, mas que jogo é esse, velho? Como assim? Eu não conheço esse negócio. Como que tem alguma coisa de 30 anos atrás e que eu nunca ouvi falar? Então acho que isso é legal do podcast também. Que quando você tá vendo no YouTube, é aquilo que o cara tá mostrando lá na tela. Você, puta, o fator surpresa, aquele fator nostalgia, deixa eu buscar mais informação sobre aquilo, acaba morrendo, porque você já tá vendo ali. O podcast não, ele traz... Isso, tá tudo na sua cara. Né? É, o podcast não, ele traz esse fator curiosidade. E eu acho que tem uma outra coisa bem importante também, que é a questão de você tentar, digamos, convencer a pessoa ou contra-argumentar só com a voz mesmo, né? Com vídeo é muito mais fácil. O cara fala ali, ó, tal coisa acontecendo ali. Então o podcast, ele aguça a imaginação. Eu acho que isso é bacana dessa mídia. Porque se a gente for pensar nos dias atuais, cara, teoricamente era pra tudo que tivesse meio que envolvido com voz, com esse negócio um pouco de pegada do rádio, já tivesse meio obsoleto, né? Mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, acho que o podcast tá cada vez mais vivo aí, e esse podcast da galera aqui do Resistência Retro Gamer é prova viva de que sim, a gente pode fazer coisa muito legal ainda a partir desse bate-papo interativo entre pessoas que gostam de falar de um assunto. E tudo é um aprendizado, né? Ninguém, como eu falei anteriormente, não tem fins lucrativos, ninguém é profissional nem nada. Se for fazer um apurado geral do primeiro podcast pra cá, houve uma evolução muito grande, assim, com relação à edição, à captação de voz, tudo mais. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente tá investindo um pouco mais de tempo, mais de dedicação, para que o podcast fique o melhor possível dentro das nossas... do que a gente pode fazer para que realmente fique um negócio legal para todo mundo ouvir, né? Para que não deixe a dever para nenhum podcast que já tenha mais tempo, que o pessoal tenha mais condição de ouvir. Uma coisa que até a galera assim, ah, poxa, né? Tá até uma coisa estranha, né? Pô, por que fazer um podcast de um ano, né? Acho que nem a gente já comentei antes, você, cara, fazer algo segmentado por bastante tempo, ele é um motivo de comemoração. Você, apesar de as pessoas que estão ouvindo aí acharem algo simples, né? Mas você reunir quatro cabeças, vamos dizer, uma vez por mês, num horário específico, para falar de um assunto específico, por três horinhas, o cara tendo trabalho, família, cachorro, e outros compromissos na vida, não é fácil, cara. Não é fácil. Ainda mais que esse trabalho aí é um dos mais simples, porque o pós-trabalho, o cara que fica, o Lu lá que fica cortando, editando, o Demolê que fica mexendo, mixando, é um trabalho de uma semana depois que o podcast é feito. Então, inicialmente, até a nossa missão era fazer o podcast quinzenal, a gente tenta fazer quinzenal. Só que às vezes atrasa por algum motivo e tem o tempo da pós-produção, né? Que apesar de não ser um podcast profissional, a gente não ser profissional, a gente tenta botar qualidade, porque a gente é velho e é chato. A gente é velho e chato com joguinho, a gente é velho e chato também com podcast. Então a gente tenta fazer o melhor possível, né? Apesar de ter alguns problemas técnicos de vez em quando, a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Então é uma vitória, porque, cara, um ano você fazendo isso aí, pelo menos uma vez por mês, nunca falhou, né? Tanto que era pra ter 24 episódios, tem quanto? 15, né? Se eu não me engano. Tá bom. Não bateu a meta de ser quinzenal, mas pelo menos uma vez por mês você tem aqui a galera aqui enchendo o saco de vocês falando besteira. Então, não só isso, é um motivo pra comemorar, né, cara? A gente vê também um podcast que não tem nada, que a gente não gasta nada, que não impulsiona a publicação no Facebook, que não faz nada, não gasta literalmente assim com nada. E a gente vê o podcast, assim, com a audiência crescendo no iTunes, crescendo no TuneIn, sendo destaque nacional no Deezer. A gente está na lista dos podcasts de games e hobbies, até entre os cinco mais ouvidos. Então, para nós, é uma vitória tremenda. Não tem nada que reclamar, só para agradecer. E esse é um ponto bem, bem importante que você destacou também, ô Demolei. Que é a questão, não tem um compromisso de queremos ter fãs, né? Em nenhum momento a ideia é a gente quer angariar fãs, a gente quer fazer um negócio... Sim. Que vai gerar publicidade. Até porque o podcast, eu sou prova viva disso, prova, na verdade, presente disso. O podcast não tem um compromisso de fulano, ciclano e beltrano vão participar, né? É um mix de ideias, é um mix de participações. A gente vê o pessoal se divertindo, o pessoal dando risada. Eu, muitas vezes que eu escuto o podcast, eu dou risada. Eu dei muita risada do último podcast, até brinquei aí com a mini treta entre o agente e o Byron. Então eu acho que essa naturalidade... Estamos aqui para tretar. Então essa naturalidade, cara, ela traz um ambiente diferenciado, cara. Você vê que, meu, tem... sério, eu escuto vários podcasts nacionais e gringos também, tem muita coisa boa. Mas o pessoal com uma pegada muito profissional, assim, muito tipo, queremos angariar fãs, queremos Patreon, queremos, sei lá, coisas do gênero. E aqui não, é um bate-papo, né? Tenta trazer conhecimento, exatamente, descompromissado, mas que sim, tenta trazer conhecimento, tenta trazer coisas novas aí pra quem tá escutando a gente. Então, é bacana. É isso aí. É a diversão levada a sério aqui. Aqui a gente não brinca, não. A gente se diverte, mas é sério. A gente brinca com tudo, menos com joguinhos. Vai falar de joguinho, porra, séria. Então tá aí, tá bom, né? Já cantou muita baba pra nós mesmos, né? Vambora, vamos pro próximo bloco aí que tá puxação de saco e tá foda. Vambora. Uma das pautas, né, que a gente meio que predefiniu pro podcast é falar um pouco sobre resistência, né? O nome do podcast é Resistência Retro Gamer, também não é por acaso, né? A gente meio que resiste no meio dessa molecada de hoje que é muito mimimi, que a gente vê hoje o pessoal reclamando que o joguinho, ah, esse jogo não presta porque não roda a 120 FPS, porque não tá em 4K, porque não tem isso, aquilo. Eles deixam de aproveitar o jogo em si para poder estar se apegando à contagem de pixel. Então, tem muita gente que é assim, tem muita gente que não é assim, né? Mas dentro dessa nova realidade, desse novo senso crítico sobre os videogames... Mas não só pessoa nova, viu? Tem muito barbudo sim, da nossa época muito, aí. Tem muito velho que... também que tá entrando nessa modinha. Exatamente. Esse aí não tá então, resistindo. Tá sendo sugado pra moda. Fazer o quê? Justamente. Então, vamos questionar um pouco aqui essa questão da resistência, né? Até onde a gente deve resistir, até onde a gente... A partir de quando a gente pode ceder isso aí. Olha, eu... Na questão de resistir, né? Que até eu brinquei que agora, que tem muita gente da nossa idade que já pensa diferente, já tá mais engajado no moderno, esqueceu o passado... Não, não, não... Nelson! Não... Nelson! Foi bom, engajei aqui. É, pô... Alguém tossiu com um bom exemplo aí, mas... Aquela questão, tem muita gente que, tipo... Não quer mais saber do retrô, tipo... Não dá mais o devido valor. Esqueceu aonde que começou... Quando se divertiu bastante e agora só quer olhar para frente e tal. E não, então, para mim, isso, né, que a gente tenta passar é uma resistência, entre aspas, mas ela é encarada dessa forma mesmo, porque eu acho que resistir é você querer pegar um jogo antigo, mas que não jogou na época, mas tentar ter aquele feeling, aquela experiência da época jogando no hard original, ou se não for possível, numa maneira que emule as dificuldades da época. Save state, load state. Exatamente, pegar um monitor que te dê a sensação visual que era para ter sido na época, o controle original e não uma cópia. Entendeu? Então, tipo, eu até tenho um exemplo de uma experiência que eu tive há uns 2 meses atrás, que foi jogar Snatcher do MSX2. Cara, eu não tenho o hard original da época, eu tenho um revival, né, que foi feito um MSX on a chip, que se chama One Chip MSX. Mas ele emula o drive de disquete, com todos os seus defeitos e com todas as suas vantagens da época. Então, foi assim, uma experiência que, para mim, valeu muito zerar de cabo a rabo o Snatcher. Tinha troca de disquete o tempo todo, às vezes travava, eu voltava para uma parte que eu já tinha passado, e aquela raiva, aquela coisa. Mas o áudio e o vídeo estavam intactos, então, para mim, esse feeling, essa experiência, é que valeu para mim. Entendeu? Agora tem muita gente que não dá esse tipo de valor à coisa. Ele emula num hardware parrudo, em 4K, com um controle com 200 mil botões e, né, pra ele tá tudo certo. Entendeu? Ele só quis buscar o jogo, ele não quis buscar a experiência que o jogo dava antigamente. Então já é uma coisa que eu, pelo menos resistindo, né, procuro fazer. Entre outros exemplos aí que talvez vocês também possam dar, né? Eu acho que a questão da resistência, ela pode vir por vários, de várias perspectivas, né? Você colocou uma delas e eu acho que outra que a gente pode trazer aqui também, eu pelo menos me incluo nela, que é a questão de resistir a essa tendência online, essa tendência de pouco conteúdo que a gente tem nos jogos hoje. Cara, é inacreditável, assim. Single player, né? Não, é exatamente, eu fiquei muito pé da vida, assim, quando eu iniciei na geração atual. Eu acho que o primeiro jogo que eu peguei do Xbox One foi o Dead Rising. E eu coloquei, assim, eu peguei o console usado de um amigo e tal, comprei usado e coloquei pra jogar, assim, naquela pilha, né, cara? De, puta, vou jogar, não sei o quê. Sempre que a gente compra uma coisa nova, a gente fica super extasiado, né? Querendo jogar e querendo ver, querendo rodar. Aí fui colocar ali, botei o jogo pra jogar, meu. O negócio, 2,5 GB pra instalar o jogo, mais da atualização do tipo... Eu juro, depois disso, todas as vezes que eu comprava um jogo novo de Xbox One, e agora eu não tenho mais Xbox One, eu tenho Play 4, mas eu pego um jogo novo de Play 4, eu juro, eu chego em casa, assim, eu sei que eu não vou curtir o jogo. Eu normalmente coloco ele no videogame e, cara, vou dormir. Sei lá, deixo ele fazendo lá o que ele tem que fazer de noite. Porque eu sei que pra poder curtir aquela experiência, eu vou ter que, cara, esperar um montão... Esperar, às vezes, sair patch de atualização, porque o negócio sai bugado. E o esmero que se tinha antigamente pra você lançar, não tem mais, cara. O jogador hoje é o beta tester, né? O jogador que compra jogo já é o beta tester. Justamente, eles não lançam mais o jogo inteiro. Eles lançam, tipo, 50% do jogo. O pessoal compra os 50% do jogo como um jogo completo. E o resto eles vão lançando DLC. E tem gente que acha isso ótimo, tipo, e é isso que me deixa mais indignado, o pessoal acha isso uma maravilha, DLC, tá pagando pelos pedaços do jogo fatiado que deveria ter saído completo e sem os bugs, sabe, isso que me deixa mais indignado. É, já é outro ponto, DLC é o conteúdo que deveria ter saído, mas as atualizações, né, que a gente tá falando, é que meio que brocha o jogador. Que brocha, exatamente. Pega também o jogo novo, né. Aí depois vem as DLCs e tal, que muitas vezes é um conteúdo que, tipo assim, é inexplicável por que que não tá no jogo já, entendeu? Não, e o pior, e com isso quando não é aquela DLC já tá, que né? Tá presente isso. No disco, tem muita DLC dentro do disco, isso. E você só baixa um patchzinho de 2-3 GB pra liberar o conteúdo que já tá no disco. Street Fighter vs Tekken que eu digo, né? Eu acho também que não é muito por esse caminho, não. Acho que todo mundo tem que saber aproveitar mais ou menos as coisas, né, da melhor maneira possível. Tentar explicar. Mas isso já é o ceder, né? Então, assim, ó. Não é o resistir. Então, mas é não. Acho é o... É, na verdade, o resistir, sim. Porque, por exemplo, você falou de jogo moderno, né? Mas voltando pro retrô. Eu acho que muitas pessoas aí... O cara pode ser o cara que mais jogou videogame na vida. E eu sou um cara que jogou bastante, né? Assim, pelos amigos que eu tenho, assim... Até pra gente mesmo no grupo, eu sou um cara que jogou bastante. E sempre vai ter um joguinho que eu não joguei. Vai ter um sistema que eu não... Ficha em 40 locadoras, né, Pyron? Aí realmente você tem que ter jogado Pyron. Mais todo mundo, né? Não, sim. E você, vamos botar. Vamos dizer que eu quero voltar pra uma experiência puramente retrô. Deixa eu dar um exemplo do console aí. Vamos botar o PC Engine, né? Um console que ninguém aqui aproveitou como deveria na época, porque nunca foi lançado no Brasil. Você não tinha clone vendendo aqui. É um console que, pra gente aqui, muito, vamos dizer, quase pouco explorado. Então hoje você pode... Só vir em revista. Então hoje você pode importar e você tem uma biblioteca gigante aí na sua disposição. E além disso, você pode ou importar jogos, como nós falamos, você pode apelar pra um Everdrive, pode apelar pra um Repro e jogar vários jogos que você nunca jogou antes, né? Pode ser pela barreira do idioma, com a tradução hoje sair um atrás do outro. E outra coisa, jogos novos, né? Apesar de, talvez se você não for uma pessoa tão assim, radical e não tiver favorismo, assim, eu gosto muito de tal sistema, só esse sistema que presta. Mas se você não for um cara assim, cara, tá lançando muitos jogos pro NES, muitos jogos pro Mega Drive, muitos jogos pro próprio PC Engine, vai lançar um jogo novo agora, que é Super FX alguma coisa, Super Hiren FX, que é um jogo muito foda, nível assim de qualidade dos jogos antigos. Então, pô, jogo de Dreamcast, jogo de... Sabe, tem cada parada que tá aparecendo aí, porque essa galera curte, e essa galera tá indo atrás, né? Tem vários jogos que não foram lançados na época, que foram cancelados, em cima da hora e tem empresas que estão pegando esses jogos, terminando, lançando no mercado. Então você tem muita coisa para você jogar, né? E como o tempo de todo mundo não é que nem antigamente, você consegue, com o pouco tempo que você tem, explorar uma coisinha, uma novidade que você não experimentou no seu tempo vago. Então você continua ainda curtindo esses jogos, que são bons pra caramba, e de maneira até um pouco melhor, porque hoje você tem acesso a recursos, né? Você tem uma TV melhor, você tem um setupzinho melhor, então você acaba até reaproveitando os jogos antigos que você jogou há muito tempo atrás, e você não tem aproveita tanto... de uma forma melhor hoje. Eu concordo 100% com isso aí, pô. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um Mega Drive, tá completinho, tá com Sega CD, tá com 32X, e hoje tem uma TV exclusiva pra ele. Uma TV boa, que está conectado via vídeo componente, que tem imagem anos-luz melhor do que aquela caixinha RF que eu jogava, cheia de chuvisco. Então, assim, o fator replay aumenta violentamente. Você, quando liga a TV, que liga o Mega Drive, liga o seu videogamezinho antigo, que tem aquela imagem bonita, o som perfeito, te dá vontade de jogar. Você se sente mais atraído pelo jogo do que uma TV com a imagem suja, né? Então, convenhamos. Então, eu acho que o resistir se dá no ponto que você olha para um jogo querendo se divertir com o jogo. Você não olha para gráfico, você não olha tipo, ah, o jogo do Mega Drive tá menos colorido que o jogo do Super Nintendo. Ou então, ah, porque determinado jogo no Master System o som tá meio estranho, eu prefiro a sonoridade do Nintendinho. Não, pô, esquece isso, tem muito jogo bom em todas as plataformas, não vai ser algumas cores a menos na tela que vai fazer um jogo melhor ou pior do que um outro, né? A partir do momento que você esquece o jogo e se prende muito a essas limitações e a esses fatores técnicos, você tá perdendo de absorver muita coisa, tá perdendo de se divertir e tá perdendo de aproveitar, tipo, o melhor dos videogames, né? Que eu acho que a limitação era o combustível da criatividade dos caras, então... A época mais criativa dos jogos era a época antiga mesmo, eu vejo, de 8, 16 bits até 32 bits. E hoje a gente vê muito jogo mais o mesmo, então é só fórmulas repetidas mas assim, e tudo mais. Eu queria terminar com cumprimentar, que eu falei que você tem que aproveitar o melhor de cada geração, porque rola um pouco preconceito, né, da nossa parte, falar, jogo novo é assim, jogo novo tem esse load, demora, realmente, vários tem, mas tem outros que não tem. Né? Exemplo, vamos botar, a série que eu gosto muito, Dark Souls. É pra mim é o melhor jogo retrô moderno que existe. E é. Tu joga do jogo do início ao fim. Se você não morrer, sim, um load. E até se você, depende de onde você jogar, quando você morre e volta, não demora tanto assim. Aí você vai falar, pô, você é da era de cartucho, vai pra era de CD. Cara, hoje eu já penso às vezes três vezes antes de jogar um jogo. No Saturno, no Play, no PlayStation 2, no Dreamcast. Até o Dreamcast, até ele é mais, vamos dizer assim, ele é menos punitivo em relação ao load. Mas hoje eu ficar, naquela época, eu tinha paciência, porque era novidade. Ficar parado na tela vendo uma telinha de load. Hoje me incomoda, e muito. Me incomoda muito ficar parando vendo uma telinha de load, entendeu? É algo que já penso três vezes. Algo que, por exemplo, se eu jogar um PC Engine e um Sega CD, não me incomoda tanto, porque como são jogos de transição... Não era tão pesada a parte de load, entendeu? Já um Saturn e um PlayStation é muito, muito taxativo em relação Sim, a isso. É bem chato. Então você, a gente fala do jogo, dos videogames atuais, mas tem videogame retrô que a gente pena também pra jogar, entendeu? Não pode ter que baixar um DLC, um patch, mas pra carregar o load é imenso, entendeu? É uma coisa absurda, entendeu? E eu reclamava muito disso. Quando saiu, por exemplo, o PlayStation 3, né? Tinha muita gente que eu conheço que são fanboys de Sony. Rubinho, um abraço pra você no seu coração. Quando saiu, sério, cara, um amigo meu chegou, comprou o Metal Gear na época, né, que era o lançamento, era o melhor jogo do PlayStation 3. Cara, ele ligou o jogo sem sacanagem. Parece lá o Snake fumando um cigarro. Cara, eu contei na boa uns 20 minutos o console carregando ali. Tudo bem que só tem aquele load inicial, mas irmão. Uns 20 minutos, cara. Ou mais naquela porca aí, tô vendo um Snake fumando cigarro. Eu falei, cara, valeu, tô indo embora. Não, tá quase. Eu falei, cara, tá de sacanagem. Tá doido, vou pra casa. Outro dia eu vejo essa merda aí. Entendeu? Tipo assim, tira qualquer tesão de jogar. Então, todas as plataformas têm, assim, seus problemas, mas se... É, agora, realmente, se você pegar essa época de raiz aí, 16 bits pra baixo, cara, aí realmente você, além de aproveitar a coisa muito boa, vai rolar isso que tu falou aí, ô Demolei. Jogos muito criativos, muito bons, muito, muito bem feitos, músicas boas, arte sensacional e sem estresse. Sentar, botar o cartucho, jogar e isso é bom pra caralho, meu irmão. É, eu acho assim, eu concordo contigo, Pairon. Todos aqui têm consoles da geração atual, né? A gente tem, você tem, o Demo tem, eu tenho. E a resistência, eu penso que não é uma resistência... Assim, exclusiva, né? A gente não exclui o resto, né? A gente aproveita tudo. Isso. É, não é uma resistência à tecnologia, é muito pelo contrário, né? Todo mundo aqui é bem aberto à tecnologia. Mas é a forma com que as coisas... foram se direcionando, que eu acho que perdeu um pouco a essência de algumas coisas. Eu sei lá, vou pegar uma série que eu gosto muito e que é uma série, putz, pra mim, do ponto de vista de retro game e vamos colocar não retro game, perdeu demais, que é a série Final Fantasy. Sim. Cara, a série se perdeu completamente nessa geração atual, aí vamos chamar de geração atual. Deixa passada. A geração passada mesmo. Final Fantasy XIII, pra mim, foi o começo. Não. Geração atual, que eu digo a tecnologia modernos, mais HD. Recente, né? Isso, exato. De Play 3, Xbox 360 pra cima. Cara, um jogo horrível. Assim, falta de criatividade, falta de linear de esmero extremo, com a história. Você assiste mais do que joga. Demais. Cara, assim, e eu fiz um... Consegui fazer um paralelo muito bacana com Final Fantasy, porque eu não tive a oportunidade de jogar o Final Fantasy VI, tá? Cronologicamente o 6. Não vou falar, não vou entrar no mérito do 6 americano ou japonês, mas enfim, do cronologicamente o 6. Herege. Herege. Mas, cara, é fantástico. Cara, é fantástico você... jogar o Final Fantasy VI nos dias atuais. O capricho com a história, o capricho com a construção dos personagens, o capricho com a interação entre eles, cara, o capricho com relação à parte do mapa, a evolução do jogo em si, o desafio, os inimigos, cara, até o esqueci o nome do camarada lá que ele parece que tem uma tatuagem no rosto. Até o inimigo, ele é carismático, assim. O ele... Kefka. Puta, esqueci o nome dele. Kefka. É, exatamente. Você dá risada, cara. Você dá risada nos diálogos dele, assim, porque ele é engraçado. E assim, isso que é o mais legal. Antigamente, cara, você dá risada, você imagina uma história. Então, sabe qual é o lance, Lely? Sprite de 16 bits, cara. Sabe qual eu acho que vai capturar sentimentos que você está falando? É o seguinte, tu vê esses jogos antigos, né? Os jogos, eles tinham uma limitação tremenda, tamanho de cartucho, tecnologia, tudo. E o Chate tava fazendo um negócio diferente. Você vê, por exemplo, o Ninja Gaiden lá do Nintendinho, nosso amigo Guiné e se amarra. Tentou fazer uma experiência diferente, uma narrativa, algo cinematográfico, umas aberturas muito legais pra época, pro Nintendinho, algo que você nunca tinha visto, né? O jogo tem uma jogabilidade legal, tem muito jogo repetido de gênero, porque era o que dava pra fazer, não tinha muito o que você fazer além disso, né? Quando eu tentava fazer algo diferente, era uma gambiarra, que às vezes funcionava mais ou menos ou não, mas o cara se esforçava ali. Agora você tem uns consoles que tem, cara, roda 4K, tem, porra, um poder foda, sabe, tecnologia, e todo jogo que você vê é o quê? É um GTA com RPG, é mundo aberto, você evolui personagem, compra arminha, compra roupinha, jogo de tiro agora é tudo Battle Royale. Tudo Battle Royale, é tipo assim, só tem dois gêneros de jogos pra você jogar, né? Até o God of War, cara, assim, tudo bem que ele não foi em tanto, não virou mundo aberto, mas tem, cara, arminha, roupinha pro Kratos, cara, porra, pra que isso, sabe? Não precisava, então... Ficar atento e tudo pra algum lugar, sabe? Então ficou tudo mais do mesmo. Você vê aí, é tudo mais do mesmo, cara. Saiu The Witcher, fudeu. Todo jogo agora tem elemento de RPG. O The Witcher ganhou Game of the Year, foi foda. Não, temos que imitar. Todo mundo imitando. Assassin's Creed, tudo mundo aberto, tipo GTA. Não tem mais nada, então você pega pra jogar. Então é por isso que aquele nosso amigo a gente aí gasta fortunas, né? Vende o rim. E vende uns pãozinhos de queijo dele aí pra poder comprar o que? Limited One, que é um joguinho diferenciado, indie. Não pode ter o poder gráfico foda que nem os jogos AAA, mas tenta entregar algo diferente. É diversão, entendeu? Eu não faço questão de poder gráfico, graças a Deus. Senão eu tava no meio dessa doença aí, ó. Vendendo almoço pra comprar a janta e o videogame mais moderno. É, a versão Pro, né? E a televisão 4K. Tem gente que tem um amigo nosso que tem a TV mais pica, né? 4K, a versão Pro e a versão X, né? Nosso amigo Não se esqueça do Modão. Modão nunca participou aqui, mas a gente não esquece ele. Beijo na bunda, Modão. É, quem sabe um dia, né? Bom, quanto, tipo, eu no início falei sobre por que resistir, mas eu reconheço que também temos que ceder um pouco, porque de vez em quando a gente tem que experimentar coisas novas, jogos novos, estilos novos. O Pyron falou que hoje em dia tem muito jogo aberto, tudo tem customização e tal, e eu concordo. Mas nesse meio aí sempre tem alguma coisinha que vale a pena investir, sim. Né? Ele falou aí do Dark Souls, que mesmo sendo um jogo moderno, ele tem a dificuldade dos jogos antigos, tá ok. Mas se não fosse ele, né, jogo moderno teria muita coisa além disso. Porque hoje, jogo moderno, ele tem mundo aberto, ele tem que ter tiro, ele tem que ter troca de itens, roupa, arma, tal, virou uma salada. A gente não pode mais falar do jogo como, ah, esse jogo é plataforma, ah, esse jogo é RPG. Tá tudo tão misturado que, né, você já esqueceu o estilo já. Você fala de ambientação. Ah, esse jogo é ambientado em tal questão. Ah, esse aqui é cyberpunk. Ah, esse é mundo aberto com porrada. Entendeu? Mas sim, tem tipos de jogos bons ainda que vale a pena você ceder, deixar de lado um pouco o retro e jogar essas coisas novas. O que a gente realmente não curte muito é que junto com a tecnologia vem coisas agregadas que a gente não gosta, mas é impelido a engolir. Por exemplo, loading, online. Muitas vezes o jogo só dá atenção para o online, o single player, ou não existe, ou então existe numa pequena parte do jogo apenas. Sim, mas eu acho que pior do que isso é a tecnologia mal aproveitada. Justamente, é tanto poder, é tanta capacidade técnica para jogos que não apetecem, sabe? Eles massageiam só os olhos, né? Tipo assim, não é muito bonito, tal. Mas não tem profundidade. Uhum. E a profundidade que eu digo é, não adianta você usar 12 botões do controle, mas o jogo em si mesmo não tem nada de inovador, né? Por exemplo, vou citar um exemplo de um jogo relativamente moderno, que é da geração passada, que me prendeu tanto quanto os jogos da época de Mega Drive, Super Nintendo, Master System e Nintendinho. Esse jogo é Portal e Portal 2, que eu acho que dentro dessas levas novas de jogos, foi um jogo que foi um ponto totalmente fora da curva. Não é um jogo de muito tiro, bom, Portal. Né? Não é um jogo de tiro, não é um jogo de estratégia, é um jogo de quebra-cabeça. E aproveitando toda a tecnologia que essas plataformas novas permitem, né? Visualmente, de física e tudo mais. Eu acho que o que tá faltando é mais jogos assim, mais criatividade mesmo. É isso que falta. E nessa linha de raciocínio que vocês estão pegando aí, eu brinco com relação ao Switch, né? O Switch da massa e tal, que eu tô jogando bastante Switch agora. Da massa. Mas... Mas, cara, sendo bem, bem honesto com vocês, eu consegui encontrar no Switch uma proposta de console, uma proposta de jogos relativamente diferente. Talvez isso porque a Nintendo, de certa forma, tem isso um pouco enraizado nas construções de software, de hardware dela, nos jogos de Switch. E pego como exemplo o Mario Rabbids. Cara, quando saiu o Mario Rabbids na E3... O Mario XCOM, né? O Mario XCOM. exato, mas quando saiu na E3 do ano passado, meu, todo mundo meteu pau. Eu lembro que eu vi em podcast, eu ouvi em podcast, eu vi nos vídeos, um monte de gente, puta, onde que eu ia tentar com a cabeça, o que que vão misturar, como que vai ser isso, como que não vai. Cara, o jogo é super divertido. O jogo tem muita coisa pra você explorar. Assim, o jogo não é superficial, ele não é repetitivo. Você só joga com 4 personagens ao mesmo tempo. Você tem personagens a selecionar, mas pra batalha você leva 4. Mas a amplitude de estratégia pra você fazer com 4 personagens é muito legal. Então, o que a Nintendo tá fazendo com o Switch, putz, eu acho que assim, pra mim, sendo bem honesto, eu deixei o Play 4 de lado e, cara, mergulhei de cabeça no Switch. Tanto que, recentemente, eu terminei aí o... Aproveitei e peguei as coisas com pegada retrô também, né? Eu terminei o Axiom Verge, terminei o Cave Story, terminei o Wonder Boy. Mas eu terminei o Mario Rabbids, terminei o Mario Odyssey, que é fantástico também. Mario sempre consegue se reinventar muito bem. E a gente até conversou um pouco sobre isso, acho que no chat, né, no Telegram. Como a Nintendo, ela se aproveita das coisas que os outros não souberam se aproveitar. O Mario Odyssey tem tanta coisa de Sega, cara. Tem tanta coisa de Sonic. Tem muita coisa do Sonic. Tem muita coisa de Sonic. Tem umas horas que você pega, assim, tipo, você joga o chapéuzinho, pega uma florzinha lá que dá tipo um boost. Ele vira um Sonic, velho. O jeito do Mario correr com a mãozinha pra trás... Então, eu acho que isso a Nintendo conseguiu trazer também para esse mundo atual de muita tecnologia, de todo mundo, sabe, jogando ali 4K, opa, peraí, isso é importante. Não é isso que importa, não, né? Isso é importante, a gente precisa se atualizar, a Nintendo fez uma merda... Implica, mas não determina. Essa é a diferença. Sim, como é que cada acha que o 4K determina se um jogo é bom ou não. Essa é a questão. Eu acho que eles reconheceram que fizeram uma merda gigantesca com o Wii U. O Switch pegou um apelo que primeiro quis, me atrai. Na verdade, eu não comprei o Switch até hoje, porque eu acho, pelo que eu já vi, é um console que acho que seria bom esperar a segunda versão, que a primeira é meio problemática. Mas é um console que trouxe de volta várias coisas que a galera gosta. Primeiro, o cartucho. Os tempos de load para usar o disc dele não são grandes. Ele é um console que dá tanta atenção aos jogos grandes como o Mario, o Zelda, mas também muito jogo indie. Então, muito jogo indie está saindo em cópia física, é a primeira vez por conta do Switch. Né? E está trazendo jogos que, novamente, são jogos que não tem tanta atenção nas outras plataformas, que acabam ganhando atenção no Switch e são jogos bons, né? Então ele acaba sendo um console que tá pegando essa galera que também já tá cansada do mais do mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero muito jogar o novo Mario. Vontade de comprar pra jogar com a minha esposa aqui, que eu sei que ela vai gostar. Mas vou esperar um pouquinho ainda, mas cara, é um console que chamou muita atenção. Ele tá correndo por fora igual o Wii fez. Só que o Wii e o Wii U não deu muito certo, né? O Wii deu. O Wii foi o console que mais vendeu na geração passada. Quem não deu certo mas foi aí, mas é que tá. Vendeu não pelo. Vou dizer assim, ele não vendeu pelos motivos certos, né? É uma coisa que mas pode vendeu. Fazer. Bom, sim, mas aí não é relevante. O Wii é relevante? Pra mercado. É relevante, pra quem é jogador. O Wii tem muito jogo bom. Sim, outro papo, outro podcast. Mas aí. Sim. Vamos lá. O Wii e o Wii U foram. Por exemplo, o Wii U tem uma biblioteca excelente de jogos. E é um console que infelizmente não vingou outros problemas. Mas o preço que a Nintendo aprendeu e o Switch tá indo bem, graças a Deus. O que eu tenho a acrescentar aí, até que o Lelis começou a falar, que a pegada dele com o Switch foi diferente dos novos consoles, né? Dos concorrentes, né? Eu já via muito isso, inclusive invisto até hoje nisso, no próprio Play 4, que tem muito jogo indie que assim, quase ninguém conhece, mas tá lá para comprar, né? Porque eles estão ali disputando terreno com os AAA, né? Então talvez muita gente não tenha esse conhecimento por conta disso, e também porque não chega no Brasil de forma adequada, não tem uma propaganda, é uma coisa realmente de nicho, você tem que estar ali inteirado, correr atrás de informação e... E aí você acaba topando com jogos desse tipo e principalmente o PS Vita. Se você for olhar, o Switch é o que o PS Vita não conseguiu fazer por completo. Tem jogos do tipo que sai pro Switch pro PS Vita até hoje. entendeu? Tipo, o próprio Action Verde, o próprio Wonder Boy que saiu pro Play 4 antes também. Então, o Switch, ele aproveitou uma fatia que a Sony não soube aproveitar muito bem, né? O Vita, ele deveria ter uma conexão para TV. Talvez ele fosse mais bem suscetível, mas eles preferiram criar o PSTV, ou seja, meio que dividiu. O PSTV, ele tem seus problemas, né? Já é um papo para outro podcast também, quem sabe. Então é isso. Então, quem não quer viver refém do 4K, do DLC, do 60 FPS, é só pesquisar. Tem muita coisa boa aí nos consoles modernos com uma pegada mais antiga ou uma pegada fora da curva, uma criatividade, uma coisa diferente, né? Fora do... Sim. Da mesmice da indústria hoje, né? Então é isso. Então, nesse tempo aí, galera, qual o saldo vocês têm de positivo aí? E até negativo também sobre o podcast? O que vocês anseiam aí pro futuro? O que vocês acham aí? Vamos fazer nosso saldão aí. Então, o que eu vejo assim, o saldo que eu vejo é muito positivo, né? O retorno até agora tem sido muito bom, as pessoas que têm interagido conosco através de rede social, através do blog lá que está hospedado também os arquivos, tem sido positivo, assim, não tem aquele fluxo de mensagem igual alguns grupos que a gente vê aí, ou páginas de Facebook que fazem postagem patrocinada e tudo mais. Mas dentro do que a gente se propõe, o retorno está sendo muito bom. Então, além disso, eu vejo assim, profissionalmente também tem me ajudado um pouco, porque eu sou estudante de publicidade, estou terminando meu curso agora. Muito das coisas que eu aprendi junto com o pessoal do grupo, o pessoal do podcast, tem me auxiliado na minha monografia, que é sobre a guerra dos consoles. E assim, juntar útil e agradável, né? Já que é uma coisa que a gente fala tanto por aqui, é uma coisa que fez parte da minha infância, então eu acho que tem tudo a ver com o meu curso, que é publicidade, né? A gente estudar um pouco sobre o que fez essa época ser lembrada até hoje foi basicamente publicidade e ações de marketing, então achei justo escrever alguma coisa sobre isso, até porque não tem muita literatura sobre isso aqui no Brasil. Então, assim, o que eu vejo é isso, é o conhecimento sendo compartilhado de uma forma despretensiosa, mas de uma forma muito benéfica. A gente está aqui no podcast não só para compartilhar nosso conhecimento, mas para aprender também. Sempre tem um convidado novo trazendo informação nova, como, por exemplo, o podcast que a gente gravou sobre vício de videogame, a gente trouxe o Mega, que trabalha com pessoas que têm determinados problemas, a trazer um ponto de vista um pouco mais científico. Então, a gente vai sempre procurar fazer isso, né? Trazer coisas novas, papos novos, assuntos novos, para que o negócio fique mais interessante a cada episódio. Ah, legal. Eu participei de... Esse é o segundo que eu participo. Eu participei, acho, do segundo, do terceiro e desse daqui. Então, eu falo muito mais como ouvinte do que como participante assíduo em si, mas de fato nota-se um desenvolvimento bem legal do ponto de vista até das pautas e dos assuntos que o próprio podcast foi incorporando durante esse primeiro ano. É um primeiro ano de desenvolvimento da maturidade dos participantes, dos assuntos, de como organizar as pautas. Enfim, é como já foi dito antes, né? A gente não quer ser profissional, mas tenta ser o mais organizado possível. Então, muita coisa legal já foi compartilhada nos podcasts. Eu acho que essa mescla de falar um pouco sobre o que é novo, fazendo um paralelo com o que é antigo, ela ajuda a dar essa saúde, essa vida nova também a alguns episódios. Por exemplo, o episódio do God of War, né, pegou ali o gancho do lançamento do jogo para fazer uma retrospectiva com os jogos anteriores, porque talvez tem gente que nem sabe muito do que vocês compartilharam ali da história dos God of War, só conhece o God of War novo do Play 4, pôde acompanhar mesmo que apenas pelo áudio de vocês, mas já pôde imaginar um pouco a grandiosidade dos jogos. Eu particularmente fico com muita vontade de rejogar o God of War depois de ouvir o podcast. Principalmente os de Play 3, que o primeiro de Play 3 eu cheguei perto do final e aí o meu Play 3 deu as luzes vermelhas dos bips, né, da morte, e eu não consegui terminar o jogo. Luzes amarelas! Ele fica amarelo e depois vermelha, né? No final fica vermelha. Mas enfim, acho assim, parabéns para todo mundo que se envolveu no projeto. Acho que eu esqueci de falar no momento lá do Guiné, que também participou de várias edições. Muita coisa legal foi falada e muita coisa legal tem para se falar ainda. Putz, a gente começa a lembrar de pauta aqui, a gente falou aí de Nintendo Wii, dá para fazer pauta de vários jogos ou séries específicas, assunto não, né? Falta não, cara. Então, cara, com certeza, se depender desse grupo aqui, iremos encher mais vários anos de podcast pela frente, né? Não. O importante é agora, né, assim, eu acho que precisando um pouco mais de feedback de você que ouve, né, você que tá ouvindo a gente aí, passar um pouco da sua experiência, o que a gente pode melhorar, que a gente tá dando mole, se a gente tá sendo chato em alguns assuntos, se tá muito extenso, dar um feedback, porque é isso que faz, né, o bate-bola que faz a gente melhorar, né, então acho que tá faltando um pouco isso, e de resto, a evolução, eu acho que muitas pessoas aí, eu já participei de alguns podcasts antes, né, de participar aqui, mas a maioria da galera nunca tinha feito nada parecido, então você vê uma evolução gigante dos participantes dos primeiros episódios até agora. Acho que todo mundo evoluiu junto com o podcast, até a qualidade da edição e assim, foi tudo por experimentação e esforço próprio da galera que participa aí, e vou te falar de todos que eu já ouço também bastante podcast, falar que o nosso nível de qualidade está entre os melhores, assim, modéstia à parte, está legal. A gente pode ter uns problemas de vez em quando, até porque ninguém aqui tem equipamento profissional, a maioria grava do celular ou de um headset emprestado, né, que o pessoal é vagabundo, né, só gasta dinheiro com o joguinho. Então, mesmo assim, mesmo assim, a qualidade vejo que melhorou bastante e peço para a ajuda de vocês aí para continuar melhorando e, né, cara, dá sugestão pra gente, mande e-mail, faça alguma coisa, manda um mensagem de áudio, sei lá. Xingue a gente aí, xingue seu amigo que fala torto aí, xingue o Lu, que não tá aí, que é velho e chucro e às vezes atrasa a edição, xingue todo mundo, mas interaja. Eu só queria complementar aí a questão aí dos participantes que já compareceram aqui, o Gilvan, que, né, já participou, o Nelson, o Paulo Mega, o Rubens, o próprio Lu aí foi falado, xingado, achincalhado, mas ele dá muita ideia pro, né, pro podcast acontecer, ajuda bastante. O McFly, que participou de um episódio, que foi do Sonic, Sonic Mania, né? Foi muito boa a participação dele. Isso, e o Guiné também, né? Que, né, quando alguém vai falar de arcade, ele sempre tá por perto, né? Nunca vi, né, gente? É incrível isso. Então é isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Então, até o próximo podcast da Resistência Retro Game. Pode deixar que no próximo episódio vamos falar de joguinhos, como sempre. Valeu e até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau. Falou. Falou. Até mais. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.